sable, balançable. Ainda pensas que és um rosto na multidão? Tens o mundo a teus pés, não olhes para o chão. Vai onde te leva o coração, sem hesitação. O sonho não morreu, só adormeceu. A tua sorte vai surgir e então podes partir. Peço demais. Teus olhos em mim são fatais. Perdoa se me quero dar. Quem mandou a tua luz me enfeitiçar? Noite e piscina, a alma fica no oceano. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Agarra a imagem.

o canal 2 da Rádio Antena Web. Celular,